Oi, Carlos. Oi, Carlos. Alô? Oi, o porteiro não quis nem mais falar nem gato. Ah, não falei. E o Fala mais porteiro, nem gato. Ele estava tá. lá na esquina vendo a gente conversa, eu conversando com a vizinha aqui, ele não quis falar nem gato. Ele falou assim: ó, só sai daqui que eu vou chamar a polícia, que eu não vou falar mais nada. Tá, o porteiro é desse prédio aí. É, qual o número No do pé da prédio esquina. mesmo? É o prédio da esquina. Qual que é o número do prédio? Eu tenho que ir lá ver, que É, eu pode ir subi, eu andando vim aqui no lá. carro, eu estava lá. É, pode ir Aí eu andando. vou dar um pulo. O porteiro é que falou que viu a Jaqueline lá, não é isso? É. Mas ele. Mas eu perguntei o vizinho da casa do lado aqui, e ele falou assim que nunca viu, mostrei a foto das duas, falou que nunca viu. Sei. E eu realmente, proprietário, mora ele há muitos anos. Ele e a mãe dele. Ele nem é muito velho, deve ter uns 50 e poucos anos. Sei. E Agora a mãe dele que é mais velhinha. tá, o porteiro desse prédio aí é que falou que você mostrou a foto da Jaqueline, ele falou que via a Jaqueline, mas ele falou que via uma vez ou via sempre. Como é que ele falou? Não, ele só falou que viu algumas vezes, mas não recorda quanto tempo atrás. Ah, Eu sei. falei, só sabe quanto tempo atrás? Ele falou assim, ah, não me recordo, não. Tá, esse é o porteiro Ele do. é um senhor de idade, é do prédio do lado. Qual que é o número do prédio? Eu vou ver lá, vou descer para, tem que ir lá, tá? Porque é contramão. Ele falou que viu a Jaqueline, não sabe há quanto tempo, quer dizer, via, né? Igual o vizinho aqui mesmo falou, o vizinho aqui que atendeu, acho que é gay, que tá até de brinquinho. Sei. Ele falou assim que o melhor caminho que tem é descobrir qual imobiliária que é essa e ir lá e eles vão ter que falar qual imóvel que é. Tá, não, mas aí não tem problema não. Mas seria interessante você ir lá, anota o número, fala aqui o número do prédio, que deixa o resto comigo. O número do prédio e qual que é o nome desse porteiro? Ele falou algum prenome, alguma coisa assim? Não, falou nome nenhum. Nome nenhum. Agora que eu fui indagar ele outra vez, que quis falar nada, ele falou que chama a polícia para mim. Tá, mas é Ele porteiro. perguntou se eu era detetive, eu falei que não, eu não podia falar, né? É, não, mas é porteiro. Como que ele é? A aparência dele, uma pessoa de quantos anos? É um senhor de idade, deve ter uns 60 anos mais ou menos. É gordo, magro, alto, baixo? Não, magro, magro. É, mais ou Magrelo de menos. tudo. Qual é a altura dele, mais ou menos? É da minha altura, mais ou menos. Sua altura, você mede 1,70 m por aí. É 1,68. Ah, 1,68 m. Deve ter uns 60 anos. É branco, é moreno? Mais ou menos. Não, Não, é ele. branquelo igual a mim. Ah, branco. Ah, sei. Tá. Cabelo preto, cabelo branco. Não, tem uns cabelo grisalho também, parecido Cabelo comigo. grisalho. Tá. Ele é o porteiro do prédio. Vê o número, faz favor, para mim. É, eu vou lá ver. É. Vou lá ver. Porque aí, vamos ficar no, na, na linha, porque aí eu vou pensando aqui, falando para você. Então, na primeira vez, ele falou que reconheceu pela foto que você É, mostrou, reconheceu ela pela ele foto, é. reconheceu a Jaqueline. Você mostrou a foto, essa foto é da carteira de motorista dela. É da CNH dela, a carteira, uma foto grande, Eu abri o visível. celular, e ampliei a foto ainda. Os papéis estavam aqui no carro. Pois é. Então, primeiro ele falou que Mostrei também reconheceu. para a vizinha do lado, aviso para a vizinha do lado, o outro rapaz da vizinha também. E nenhum dos dois, nem a vizinha nem o vizinho reconheceram. Eles não vão querer reconhecer. Agora, essa senhora, dona Roseli, não é isso? Ela Não, acho fala. que é Sueli. Sueli, Acho que é Sueli. dona É, acho que é Sueli, Sueli. você falou que ela estava trêmula, é porque está mentindo, né? Ah. É, eu como juiz aí, a pessoa que está falando a verdade não treme, né? Mas então, É. Ele achou qual. estranho que ela saiu depois que ela primeira vez ela me atendeu pelo interfone. Sei. Aí depois que eu fiquei batendo lá na casa, Aí que ela saiu para lá de fora. Aí foi quando a gente estava conversando que ela estava lá fora. Entendi. É dona ela Sueli. Eu queria saber qual era a curiosidade. É, dona Sueli mora vizinho da casa 44, não é isso? É, o número da casa dela é 50. O número da casa dela é 50. Na rua Senador Pompeu. É, bairro Serra, Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Tá tudo aí. Isso. Tudo batendo. Agora a palavra verdadeira é essa do porteiro. Foi a primeira pessoa com quem você falou, que falou que reconheceu a Jaqueline, que a viu. O prédio da frente não tem porteiro. O prédio da frente não tem, na verdade, a entrada dele é pelo lado. É, eu vi. É pelo lado, é. Pela é isso aí. E tem um apartamento à venda nesse prédio aí. Eu vi nos anúncios e tal, já investiguei bastante coisas aí. Agora, esse porteiro aí, você podia me dar o número do prédio, só o número do prédio, e já deu a característica dele para já saber quem que é. É o porteiro da hoje, né? Hoje é dia 13 de junho de 2025. Ele está trabalhando nesse período da tarde, não é mesmo? É o porteiro da tarde, porque senão fala, não, é outro porteiro, não, não, período da tarde. Eles costumam mudar de 6 em 6 horas, ou de 8 em 8, né? É, é desse jeito. Tem eu vou rodízio. Passar lá, porque a frente do prédio é para a rua de baixo. Ah, sei. Você está de carro aí, agora? Tô cá em cima na rua. Ah, é que eu parei longe. É. Então, esse prédio aí é o que fica praticamente em frente do número 44, não é isso? Só que a frente não, dele. Fica do lado esquerdo. Pois é. Fica do lado esquerdo, a lateral do prédio. A frente dele é para a rua transversal. É. Eu já sei qual prédio que é, sim. É, parece é um prédio que tem é três. É o prédio da esquina da Senador Pompeu com a rua de baixo lá, que eu tenho que ver o nome. Parece que tem 3 andares, não é isso? É. Não, ele é mais alto. É, tem 4. Bem mais alto. Ah, sei. Tá. Então é o porteiro desse prédio aí. Tá. Então é. Vou passar lá e vou ver o nome. Mas você notou assim que ele reconheceu com a maior facilidade, não teve dificuldade nenhuma? É, ele falou que viu ela algumas das vezes. Eu falei, só recorda quanto tempo? Ele falou, não me recorde, não. Então é esse aí mesmo. Eu voltei lá para puxar a conversa com ele, ele não quis conversa, ele falou assim, eu vou chamar a polícia pro senhor. Que ele isso viu conversando quase do lado. É, mas então não precisa. Aí você traz para mim o número do prédio, viu? Traz o número do prédio e o nome do prédio, é o nome da rua, anota esses detalhes para mim, que no mais já eu vou. Aí eu já sei o que fazer, né? É. Mas já tá bom. Já deu para ver várias coisas aí. O primeiro, o que falou a verdade é esse senhor que é o porteiro desse prédio aí, cujo endereço você vai trazer para mim. Os outros falaram mentira. O proprietário não quis falar nada, né? Agora, a vizinha também, a dona Sueli, que é do número. A imobiliária também tem que explicar, né? Porque se o proprietário negou que a casa foi alugada, a imobiliária tem que se explicar. É, mas a gente ficar procurando imobiliária não vende nada também, não. Isso aí. Se eu citar na justiça, o SPC fala qual imobiliária que é, ué. É, mas o SPC não colabora em nada, não. É a palavra do porteiro aí. A palavra do porteiro já mostrou que a Jaqueline morou aí, né? Porque se ela ficava. Foi vista. Com o SPC negativo o nome de uma pessoa sem falar que empresa que é. Tem que falar. Mas eu acho que já está bastante, assim, rendeu bastante a viagem, a palavra do porteiro, né? Desse senhor aí. Agora, A senhora do lado, a dona Sueli, é Sueli o nome dela, né? Eu achei que era É, Roseli. Sueli. Sueli. É, Sueli. É, dona Da Sueli. Senador Pompeu, número 50. É, da senador Pompeu, número 50. Ela não falou a verdade, não, porque é tremendo, a pessoa tremendo. É, né? Eu Já. vi que ela estava ansiosa para desligar na hora que eu estava falando com ela. Então já deu para perceber. E o proprietário também não quis se envolver, tal, tem. Não, ele falou que mora ali há 39 anos e que nunca teve alugado a casa. Agora o porteiro iria inventar que viu a Jaqueline ali essas vezes todas ali, né? Qual o interesse que ele teria de inventar uma história falando que viu uma pessoa? Né? E a Jaqueline tem a fisionomia bem caracterizada, né? Uma foto grande, né? Falou que viu várias vezes, não é isso? E aí, falou que viu algumas vezes. Algumas, pois é. Aí já mostrou que ela tem a ver com o imóvel aí, Clancy. Agora, essa questão de ser casa A, isso aí. Não, ali é só um endereço. Eu perguntei da dona Sueli, ela falou que só tem uma moradia. O filho mora no fundo e a mãe mora na frente. Ah, então são duas O vizinho moradias, aqui do. é. Não, ele mora em quartos fundos. O vizinho aqui da casa, que aqui não tem número, a casa dele, do portão preto, que é o muro que tampa a casa, Sei. que falou que ele nem sabe se a mãe do cara ainda é viva. Ah, sei. Mas já está bem investigado. Mas só preciso então do endereço desse prédio, do porteiro, né? O nome da rua, né? E Vou ver lá. É Senador Pompeu, esquina com a outra rua que eu vou ver lá o nome. então você podendo tirar a foto desse prédio aí, onde o porteiro trabalha, da frente, da fachada do prédio, porque aí deixa o resto comigo, viu? Tá Porque joia. se o porteiro trabalha nesse prédio, rua tal, número tal, em tal horário, né? Em tal horário, é o fulano de tal, é o senhor fulano de tal que trabalha nesse horário aí, né? Mas é isso. Então, já cumprido isso aí, eu acho que já pode voltar e trazendo esses dados Bom, não, aí. eu vou dormir aqui hoje que eu vou descansar um pouco. Ontem eu fui duas vezes ao Rio. Ah, bom, então manda para Aí eu vou mim, acordar faz amanhã cedo. favor, manda, faz favor, a foto do prédio, da fachada de frente aí do prédio, e com o número, aparecendo o número do prédio e o nome da rua, pode mandar por escrito, viu? Que aí Tá eu já bom, pode vou deixar. escrafunchar isso aqui para tirar meu nome do SPC, ó, que é isso, né? Não é mesmo? É lógico. Mas é isso, fica com Deus. Tá bom. Fica Fica com com Deus também. Deus. Muito Tchau. obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.